vendo a cara do vando. Vai vendo a cara do vando. Vai vendo a cara do vando. Vai vendo a cara do vando. Vai vendo a cara do vando. Vai vendo a cara do bando. Zé Povinho aqui não tem vez. É só rap bandido no play. É a natureza da fera engolir. O nosso é pegar pesado até o fim. Sem status, sem gramos, sem vaidade. Por onde é pego os covardes. A jaqueta, a calça e o boné. É símbolo de resistência, pois é. Contra o gambé autoritário. Eu tenho direito de diálogo. A verdade é espada afiada. Jamais se sujeita a canalha. A liberdade de imprensa existe. A do maloqueiro é crime. Só porque não vincula a seu favor. Pode me julgar de agitador. Vixe. Vai vendo a cara do vando. Vai vendo a cara do vando. Vai vendo a cara do vando. Vai vendo a cara do vando. Vai vendo a cara do vando. Vai vendo a cara do vando. Vai vendo a cara do vando. Vai vendo a cara do bando. Acionou o alarme, sai correndo. Se não for bandoleiro verdadeiro. A guerra, a hipocrisia é a sequela da manifestação periférica. Sociedade não aceita sua ordem. Conveniente pra proteger o seu malote. E o pobre, a margem do rio podre. Quebro as regras e a B é o nome. Eu sei do risco que eu corro. Mas quero respeito pro morro. Não essa falsa constituição. Direito pro estado e dever pro cidadão. Por mais que os meus me joguem pedra por ignorância alfabética. Programado pra morrer pelo gueto. A cara do bando é rap brasileiro. Vixe. Vai vendo a cara do vando. Vai vendo a cara do vando. Vai vendo a cara do vando. Vai vendo a cara do vando. Vai vendo a cara do vando. Vai vendo a cara do vando. Vai vendo a cara do vando. Vai vendo a cara do bando. Essa é a cara do bando. 2000 lá vai cacetada. CAP.